minha terra, meu povo. Meus amores que vivi, minha terra, meu povo, meus amores que vivi. E si canto velo por amanhecer, cando sai a lua por anoitecer. Unha néboa espesa tras dos castiñeiros, campa por os vales, voa por os cedos. Que estou longe, ben o sei, das raíces do meu lar. Pero sempre estou alá, co recordo no pensar. Miña casinha que eu quero, meu coração quiñoneiro, aqueles tempos passados levo-vos aqui moi dentro. Minha terra, meu povo, meus amores que vivi. Minha terra, meu povo, meus amores que vivi. Minha terra, meu povo, meus amores que vivi. Minha terra, meu povo, meus amores que vivi. E si canto galo por amanhecer, cando sai a lua por o anoitecer. Unha néboa espesa tras dos castiñeiros, campa por os vales, voa por os cedos. Estou longe, ben o sei, as raíces do meu lar. Pero sempre estou alá, co recordo no pensar.